35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, leve gente 6749. Bom dia, subiu 340, saída da EL. Subiu nível 340, saída da EL, WebJet 6749. Controle Salvador, o Papa Tango mais próximo da Tavana, vai atingir 2000 pés, condições de tomar mais claro, propõe. Modificado ao 1-1, já avisou o Colorado? Deixa pra 1500 pés e chama a torre 118,6, mais pra que não venha. Torre de Salvador, é o Papa Tango mais com a sua, tá vendo? Black Fox November, bom dia. Tem condições de ingressar a base pela direita, ficha no 7? Ativo, ativo. Mike Fox November está autorizado, base pela direita da pista no 7, reporte na final. Portará. Vai passar uma centena, chame Recife 1288, alterna 1264. Centro Recife 1288, 1264, obrigado, bom dia, objeto 6749. 4 November, cheque trem de pouso, sem pouso autorizado, pistão no 7, o vento variável com 2 nós, ajuste 1 no 0 no 4. Cliente, baixado, travado, mais Fox 4 November. Mike Foxtrot November no solo aos 17, confirme o estacionamento. Seria o Pax 3, senhor, se possível coordenar com o Infraero para conseguir um ônibus lá para pegar o passageiro com a gente. Tenente, coordenarei, o Mike Fox November está autorizado, táxi via Lima, pátio principal e pátio 3, eu vou entrar em contato com o Infraero. Tá. Salvador, é o Papa Tango Mike Fox lá, tá vendo? Mike Fox November, táxi pátio 3, paro pátio 5. Afirmativo, agora vai ter. Autorizado o seu táxi pátio 3 até o 5, ingressando no pátio principal, Lima, Mike vai apontar na Quebec para o cruzamento. Paraná, Quebec para o cruzamento, Mike Fox lá, tá vendo? November, está autorizado ingressar Quebec e cruzar o 735 até o pátio 5, bom dia. Bom dia, obrigado. alguma fala do Alfa Yank Bravo? Alfa Yank Bravo, prosseguir. Bom dia, apenas cheque de comunicação. Clareza 5. 5%, muito obrigado.